Está começando o Evangelho do Dia com Frei Jordano. Hoje é segunda-feira, irmãos e irmãs, paz e bem da parte de Deus. Hoje é dia 23 de maio, onde teremos a reflexão evangélica de Marcos, capítulo 10, os versículos de 17 ao 27. Esse evangelho, irmãos e irmãs da parte de Deus, trata sobre o reino ser dom de partilha. É levantada a questão sobre como herdar a vida eterna. E Jesus então chama a reflexão, dizendo que bom só há um, e este é Deus. E quando ele pede às pessoas que guardem os mandamentos, respondem que já o guardaram e o guardam. Então, lá no versículo 21, Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Então, depois de haver observado os mandamentos, Jesus disse que deveria vender tudo. Muitas vezes, temos muitos pertences que nos fazem caminhar mais lentamente, que se os vendêssemos, estaríamos mais leve na nossa vida. Se os dessemos aos pobres, ajudaríamos muito mais e teríamos tesouro no céu, aonde realmente vale a pena ter tesouro. E é importante também tomar a nossa cruz para realizar aquilo que precisa ser realizado. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Quão difícil é. Porque as pessoas confiadas da riqueza se entregam a elas e vivem uma vida de ilusão. E então o homem terreno questionará, dizendo para Jesus que isso é impossível para quem vive na terra. E então Jesus termina explicando que para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então está terminando aqui o Evangelho do Dia com o Frei Jordano. Hoje é segunda-feira, irmãos e irmãs, paz e bem da parte de Deus. Hoje é dia 23 de maio e tivemos aí a reflexão evangélica de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 27.